Bora, DJ Robilson, produtora RC Produções, Aisha de Floripa. Banda Mala Preta, Aisha de Florida, banda Mala Preta, e vamos assim, ó. Vem curtir o embalo desse som, vem que eu vou te mostrar o quê? Poderoso Jackson, luxuoso Jackson. E o quê? Eu vou te levar, você pra curtir o som, se apaixonar em todas as sensações. Vem se ligar, vem dançar só pra mim. Vem se ligar, vem, vem dançar só pra mim. É como um sonho eu e você aqui. Eu não vou resistir, a noite inteira eu vou pedir. Vem curtir o embalo desse som, vem que eu vou te mostrar.